cedo pra se amar e pede mais um tempo. Diz que por enquanto só quer namorar, não pensa em casamento. Eu já não aguento mais ficar nesse agarra-garra no portão. Quando vê que o bicho vai pegar, ela tira o corpo e diz que não. Ela só quer me ver no sufoco. Tô ficando louco, tô ficando louco. Ela só quer me ver no sufoco. Tô ficando louco, tô ficando louco. Fico despeitado, saio por aí e entro na cachaça. Bebo a noite inteira e fico sem dormir, mas a paixão não passa. Eu já não aguento